A minha esperança não está aqui, não está em ninguém. Você é filho de um rei, um príncipe, eu sei o valor que isso tem. Olha, do lado de dentro você não está bem, eu vejo problemas. Olha, você está sem fé, eu sei como é e digo não tema. Pensar nessa sua vida assim tão sofrida, cheia de dilemas. Tentar entender com calma, porque tanta dor em uma só alma. Olha, do lado de dentro, do lado que eu sei que existe uma luz. Procura, procura tua cura pra tanta amargura, a cura é Jesus. Teus olhos me dizem a verdade, dizem que você tá vivendo sem fé. Dizem que ela está perdida, por isso a sua vida está como é. Que a vida não é fácil, mas quem foi que disse que o caminho é belo? Eu sempre enfrento espinhos, porque tantas rosas não são o que quero. Espero que você me entenda, me escute, compreenda que o mundo é luxúria. Cheque. Além da cobiça, pois é uma esperança e a escolha é sua. Espero que você me entenda, me escute, compreenda que o mundo é luxúria. Cheque. Além da cobiça, pois é uma esperança e a escolha é sua. A nossa esperança não está aqui, não está em ninguém. Quem procura saída pra livrar sua vida depende de alguém. Quem vive promete, quem nunca se esquece da paz prometida. Que de braços abertos morreu numa cruz pra livrar sua vida. A nossa esperança não está aqui, não está em ninguém. Quem procura saída pra livrar sua vida depende de alguém. Quem vive promete, quem nunca se esquece da paz prometida. Que de braços abertos morreu numa cruz pra livrar sua vida. Você se diz cansado e eu te digo tenha calma. Tem esperança, mano, em toda a tua alma. Renova a fé, nem tudo por aqui estará perdido. Espere em Deus, confie na morte, seu filho Jesus Cristo. A Bíblia diz pra sermos iguais a uma criança. Eu te digo, não deixe morrer tua esperança. Esperança sempre morre e ela sempre ressuscita. Como ressuscitou Jesus pra salvar sua vida. Sem fé você não chega a nenhum lugar. Temos que ter esperança e perseverar. O sol brilha pra todos que têm a esperança. Espere com paciência, quem espera sempre alcança. A minha esperança não está nas coisas que vejo. A minha esperança morreu na cruz pra me salvar, eu creio. Lito se Atalaia e MC Van. Jesus é a nossa esperança, o nosso amanhã. É. A nossa esperança não está aqui, não está em ninguém. Quem procura saída pra livrar sua vida depende de alguém. Quem vive promete, quem nunca se esquece da paz prometida. Que de braços abertos morreu numa cruz pra livrar sua vida. A nossa esperança não está aqui, não está em ninguém. Quem procura saída pra livrar sua vida depende de alguém. Quem vive promete, quem nunca se esquece da paz prometida. Que de braços abertos morreu numa cruz pra livrar sua vida. A minha esperança não é de pedra de pau, não é de sapão. A minha esperança não é de gesso que quebra quando cai no chão. A minha esperança não é mais um microchip que um homem constrói. A minha esperança não é mais um magnata que mata e destrói. A minha esperança consola por dentro sempre que eu choro. Carrega minha alma no colo, traz paz, seu imploro e me ouve seu oro. É, a minha esperança não tá nesse globo, não cospe fogo. Não joga esse jogo, mas vai dar o troco pra curar meu povo, ele volta de novo. É, a minha esperança traz paz, não para, não tarda, não falha, ele é mais. Descansa a sombra que ele me faz, seu peço ele faz, o tanto não faz. A minha esperança me guia na rua, me livra das balas. Protege de toda navalha, me mantém longe de canalha. Não é de palha, não é de palha, é o fogo que queima e salva minha vida. Não é confiança perdida, perde quem critica, busca quem precisa. Se salva quem acredita, minha esperança se chama Jesus. Maria deu luz a quem me conduz, minha esperança se chama Jesus. Quem morreu na cruz por mim lá na cruz, minha esperança se chama Jesus. Quem morreu na cruz por ti lá na cruz, minha esperança se chama Jesus. LITOJESUS, a minha esperança se chama Jesus. Vê se não esquece, a minha esperança não está aqui, não está em ninguém. Você é filho de um rei, um príncipe, eu sei o valor que isso tem. Olha, do lado de dentro você não está bem, eu vejo problemas. Olha, você está sem fé, eu sei como é e digo não tema, não tema. A minha esperança não está aqui, não está em ninguém. Quem procura saída pra livrar sua vida depende de alguém. Alguém que vive e promete, nunca se esquece da paz prometida. Alguém, alguém que de braços abertos morreu numa cruz pra livrar sua vida. Pra livrar sua vida, mano, esquece. LITOJESUS, o meu mano Ivan, meu mano Jackson, Atalaia do Rio. Na sua vida. A nossa esperança não está aqui, não está em ninguém. Quem procura saída pra livrar sua vida depende de alguém. Quem vive promete, quem nunca se esquece da paz prometida. Que de braços abertos morreu numa cruz pra livrar sua vida. A nossa esperança não está aqui, não está em ninguém. Quem procura saída pra livrar sua vida depende de alguém. Quem vive promete, quem nunca se esquece da paz prometida. Que de braços abertos morreu numa cruz pra livrar sua vida.